Agora! Agora é o seu super-herói arrebentão. Bora pra cima, Patrick! Bem-vindo ao universo das batidas alucinantes que o DJ Lua toca pra você. Um universo onde a energia é gerada através das vibrações contagiantes. Bora começar assim, ó! Exerce sobre o corpo do ser humano. E o quê? Um universo onde a energia é gerada através das vibrações contagiantes que a música exerce sobre o corpo do ser humano. Vamos se ligando, DJ Lua! Sobre o corpo do ser humano. O corpo do ser humano. E agora, essas energias serão redobradas. Essas energias serão redobradas. Vai começar mais um espetáculo. E agora, DJ Lua. Já tô na área! Pronto. Abra sua mente. Prepare o seu coração. Porque tudo vai vibrar. Não tem como ficar parado. Vai começar no solo, Lua. Vai começar. O show vai começar. Bora começar, senhor! Desejar uma boa noite a toda essa galera que vem dançar com a gente numa boa aqui no Festão do Brasil. Já estamos na área. Eu, Luan, já tô na área. DJ Luan. Luan. Você já sabe há muito tempo que eu te amei. Foi embora e voltaste, esquecei. Agora essa vez, fiquei esperando aqui sozinho o tempo passar. Mas eu sabia que você ia voltar. E olha o meu iluminador JP. E aí, JP? E aí, garoto? Pega príncipe negro. E o quê? O som da galera. DJ Lua, sede e eu tocando nossa canção. Intersom. Intersom. Na vila, em Belém ou em qualquer lugar, você vai tocar. Essa multidão. E bora começando. E o Inter de novo faz a galera agitar. Intersom, arrebentão, arrebentando para. E a gente vai só começando, pegando clima bacana pra galera. E aí, meu irmão? JP também, legal. Da Lubiteca do Ex. Manda um forte abraço, ex, parceiro Léo aí. Ex, lombra eterna, né, meu irmão? Chico, de aí, Léo. Por caminhos estranhos eu andei. E vai. Até te encontrar. Imagina! E aí, meu herói, como é que tá? Vê se me dá um tempo pra gente conversar. Só começando, Luzinho. Apenas um momento. E aí, Dondô? Preciso te falar. Eu não sou esse cara que você está pensando. Próximo sábado estaremos aí, tá legal? No quilômetro 22, que liga a rodovia Castro e Alter Alta. O Whindersson tá chegando pra arrebentar geral. Oh! E olha meu parceiro Léo também. Lumbra Eterna também tá com a... E aí, Léo? E aí, Boninho? Você é velha guarda, tá com a gente? Tá no item! Intersom. mexendo só na mão assim, ó. E a rapaziada do Brilhão da Serra, e aí vem chegando, vem chegando. Quando te conheci, logo me apaixonei. Não consegui conter meu coração. E meu parceiro Patrick deu um pontapé inicial, hein, Patrick? O cara que tá com a gente desde ontem. E vou te contar, Patrick. Como você, em um segundo consigo te esquecer. Te desejo além do prazer. Meu amor, sou louco por você. Tá pegando tudo lá, Jejão? Meu amor, me diga onde está. O meu coração chama por você. Eu preciso tanto te amar. Eu vou amar. Te amar, curtindo a brisa do mar. O teu beijo me faz sonhar. E vai girando. Falando, eu preciso sempre estar. E viver só para te amar. E eu? Te amo, meu grande amor. Tá sofrida, tá sofrida. E a galera vai chegando, vai chegando. E deixa eu mandar também te ligar um abraço aqui pro meu parceiro Sandro Souza, também da Marte Cedês. Olha o Thiago Sampler do site Os Alucinados do Melody. Diego do site Rádio Maria Melody, meu irmão. Toda rapaziada aí que representa o Interson. Claro, aí nas redes sociais. O nosso Cedezão. Vamos nessa, senhor. Interson. Interson. Chegando! E claro, meu irmão, o nosso CD sendo, sendo gravado aí, ao vivaço, pela mão do meu parceiro Jojão. E aí, Jojão? Interson. Ela veio assim. DJ Luan. De repente, tudo aconteceu. Eu não sei explicar. E não é normal. E o quê? Me apaixonar. E a Marjara subiu lotando mais uma vez. A independência da quadra aqui do Brasil. Hoje ele deu a tá bacana, tá só o Vilé, meu. Você não vai esquecer. Vem me amar. E até? Até o amanhecer. Bora amanhecer! Titirari, tirari, dararara. Na madrugada. Titirari, tirari, dararara. Eu tô no Inter. Interson. E tirari, tirari, rarararara. Na madrugada. Tirari, tirari, rarararara. E olha meu parceiro Marcinho também ali com a gente. Obrigado a você. É madrugada, eu não consigo te esquecer. Olha o Ricardo, meu irmão. E aí, Ricardinho? Eu sei o que fazer, te amo. Tá só na manicuchina marcante, vai, Abril. Também estou na tua, não dá pra esconder. Meu Deus. Como eu tô bolada, não consigo te esquecer. Fala, minha equipe da Lombra Eterna, também estou com a gente. Obrigado a você pelo carinho. Tá curtindo o Interson, tá no Interson. Tem jeito de dançar benzinho e deixa louco. Na hora de fazer amor, e eu fico doido. Então vem amar, me fazer feliz. Eu me dou inteira, sou toda sua. Então vem amar, me fazer feliz. E vai girando. Eu me dou inteira, sou toda sua. É pra girar, é pra girar, é pra girar, é pra girar. Girada na marcante. DJ Luan. DJ Luan. É, DJ Luan. Aceita, meu amor. Oh! O som de Curuçá. Intenção. Porque você mexeu. E a gente vai só começando, de mansinho! Bajada imaginando com a gente, é claro, pra somar, pra somar! A vida inteira, e o quê? Sonhei em ter você pra mim. Meu amor, porque você fez assim? Me enganou, me iludiu, me fez sofrer. E olha meu parceiro Maurício, GDB também, Silvio Ney, parceirinho, estou com a gente, obrigado a você pelo carinho, viu, Maurício? Quero te reconquistar. Sábado que vem tem rodovia que liga Castanhal, Terra Alta. O Inter tá chegando. Mais uma que vai ser sucesso, viu, Lumon? Mas a onda é marcada. som do super-herói Arrebentão de Curuçá. E o meu? Meu amor. Oi, meu amor. Pra você, no Mega Intersom. Do meu setor de Águas Lindas. E eles estão no circuito com a gente hoje no Iliteua. Obrigado a vocês pelo carinho, tá bom? Abraço do Luan. Deixa o Oni tomar com a gente, né, Murilo? Bora, Domingão! E eu Interson, o super-herói arrebentão. Fala, beijão. Ei, vai, olha pra mim. Estou precisando te falar que outra pessoa não há. Vai. Cheguei em casa um pouco mais tarde. Foi só um drink lá no bar, esperando a chuva passar. Aí aquele batom, diz pra mim, vai. O batom na minha camisa você deixou na despedida. E agora, Dudu? Agora vem dizer que estou mentindo, que te enganei. Ai, tu geme. Daqui não saio, olha pra mim, vê se me entende. A chuva não passa e anoitecer. Já tá de noite e a gente vai tocando assim pra galera. Também legal, pra Dodô com muito amor e carinho. Declarei aí, Dodô. Dodô que fala mais ou menos assim, ó. Oi, meu amor. Ei, vai, olha pra mim. Estou precisando te falar que outra pessoa não há. Cheguei em casa um pouco mais tarde. Foi só um drink lá no bar, esperando a chuva passar. Marcelo Rodinei ali com a gente também. Obrigado a você pelo carinho, todo mundo com a gente. Tá curtindo, tá só na mão, hein, garoto. Vai girando. Agora vem dizer que estou mentindo, que te enganei. E aí, JP? Olha pra mim, vê se me entende. Ah, muita hora hoje, tá, viu, Murilo? O Léo da Lumbra Terra também tá com a gente. Obrigado a você, meu Léo. Abraço aqui do Luan também tá curtindo hoje no Niteu. Obrigado a você pelo carinho, Maninho. Bora girar mais uma voz. Vai aquecendo o Luanzinho. Sendo caqueado! Mais uma vez assim, ó. Dali, dali na pressão! Gira! gente vai tocando uma sequência de marcante pra galera. Vai saindo do CD. Yeah. Yes. Vamos lá, meu parceiro Luquinha. Não dá pensando que eu não tô sofrendo por você. O nosso luxo é proibido, mas dá prazer. E daqui a pouquinho também tem legal, chega o Top Day Show. Aí o bagulho vai ser pressão pra todo lado, vou te contar. Eu já tentei te esquecer, mas tem meu coração. Oh, oh, oh. E olha, meu parceiro, beija, tá com a gente, beija. Vou te contar, Maninho. Intersom. Personico tocou. Oi? Totalmente digital. E desde Guilherme Tonelada, vão levantando seu astral. E o Intersom que começou. Totalmente digital. E desde Guilherme Tonelada, vão levantando seu astral. Começou o nozinho. Hoje no Ilha de Fora do Muralha. E aí, ele tem uma como é que é, Bora Brasil! Moleque do Melody e DJ Brasil é o... Bora pra cima! É muito caqueado, e é muito caqueado, e é muito caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. E vai começando, vai começando, vai, vai, vai. Vivem Marcos e Gaiato, tocando todas, como se fosse na primeira vez. Tá rolando o sentimento, o movimento e o carinho que a gente fez. Banda, quero mais. Respeitado e consagrado arrebentão de Curuçá. Já temos na área, já temos na Vila de Niritela. E a rapaziada com a gente, meu irmão, tá chegando. Tá superlotando as independências da quadra do Brasil. Quem tá na área? Intersom. É o Inter. Intersom. É. Intersom. Bora, Luan! Cima, maestro DJ Luan. Detona suas tops do momento, meu DJ. Deixa comigo que o negócio tá girando. Começando. Um, dois, três, quatro. Olha meu parceirão do bem. E aí, Rafael Rodrigues, ele tá na área, garoto. Jogando a mãozinha pra cima, batendo na palma da mão. E bate na palminha, e bate na palminha. E vai começando, vai girando, vai Luan. Arrepia, maestro DJ Luan. Manda ver, DJ. Já comigo! Vai começando na pressão, começando na pressão. Um, dois, três, vai! No circuito, meu irmão. Vamos lá pra cima, assim. Eu tô sabendo que a galera tá chegando da área. Só na mão, só na mão, só na mão. Me área, cometido no vitrinal do meu setor de Águas Lindas. E eles estão metendo na área, hoje rompendo fronteiras do Intersul. Lari J. Sander. Vai começando, vai começando, vai e vai e vai. Quero ouvir. Manda essa. Oi. Gente, obrigado, você viu, Léo? Abraço forte aí do Luan. Tá só começando, ainda tem muita coisa boa pra rolar pra galera. Tem um Top Nation Show e a gente começa. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde, onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã, tu acha que não tá tarde? Oi. A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ que tava DJ Luan. É rock doido. E todo mundo começou também, tá ligado, galera? A culpa foi do DJ. Aí da cidade nova de Mutucal, no meio está com a gente, obrigado a vocês. Toda a comitiva dali com a gente, obrigado! Rock doido. Começando, começando, começando. E o WM lança no ar. E vai pra todas as meninas. E as meninas? As quebrava de verdade, vem na coreografia. Vai só de sacanagem, vem na fuleiragemzinha. E quando eu mando ela. E olha meu parceiro Jejan. E aí, Jejan? Sábado que vem estaremos aí no quilômetro 22, tá legal? Que liga! Rodovia Castanhal, Terra Alta. O nosso Interson vai estar por lá fazendo a onda, fazendo a festa pra galera. E você é o nosso convidado, o nosso especial. Mano, Interson! Interson, o arrebentão. O sonho da onde? O som de Curuçá. É! Arrebentão! Bora, Luanzinho! Luan! Chega pra arregaçar tudinho, garoto! Tem uma mensagem na garota do telefone. Tem uma mensagem na puta do telefone. Filho da puta, ele olha lá na bola. Filho da, filho da, pi, filho da puta, ele olha lá na bola. Tem uma mensagem, tem uma mensagem. Tem uma mensagem, tem uma mensagem. Tem uma mensagem. Tu tira uma mensagem, tu tira uma mensagem. Tu tira uma mensagem, tu tira, tu tira, tu tira, tu tira. Joga a mãozinha pra cima, batendo na palma da mão. Tudo bem contigo? Aí eu digo assim, ó. Só liguei pra perguntar. Eu posso? Posso te empurrar, posso, posso te empurrar. Posso te empurrar, posso, posso te empurrar. Posso te empurrar, posso, posso te empurrar. Posso te empurrar? Posso, posso te empurrar. E eu posso te empurrar? Posso, posso te empurrar. Tô te empurrando, mano, mano. Só não quer que nunca queada. Interson, o super-herói arrebentão. Posso, posso te empurrar. Olha o item na pressão! É pra balançar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não pode parar. O rock tá doido e não pode parar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. Tá na pressão! Tá, doido, tá na pressão! Tá na pressão! 5, 4, 3, 2, cego! Muito índio na tua cabeça, meu irmão! Vai começando, vai começando, vai começando! E a mulher tá na área hoje, tá? Tá na área hoje, tá? Fala pra mim, vai! Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Olha como é que é. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ficava contigo e ainda pegava. Vou te contar, viu, mesmo? Chegava teus amigos, chegava teus amigos, chegava teus amigos. Até assim, é? Meus amigos. Alô, Melody! É o Interson, é muita onda. E o Interson é muita onda, é muita onda, é na pressão. Vai, vai. Olha essa onda, como é que é, ó. E aí, DJ, Todo bem, comitiva também, legal da cidade nova também tá com a gente. É do muito legal também, obrigado a você pelo carinho, tá todo mundo aqui com a gente, ó. Tirando sério, essa danada vai derrubar meu castelo. Interson! Quando eu te pegar, vai ser surra de louvada. Ai, ai. Chama. É muita onda! Um, dois, três, vai! Cadê o Loló? Ué? Me dá o Loló. Ué? Cadê o Loló, Loló? Me dá o Loló, Loló. Cadê o Loló, Loló? Me dá o Loló, Loló. Cadê o Loló, Loló? Cadê o Loló, Loló? É uma loucurinha, vai jogando essa mãozinha e bati na palminha, e bati na palminha, e bati na palma na mão. Tchá, tchá, tchá, tchá. Tá começando hoje na DDT, o Se Liga aí, Brasil. E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde dele. Oi, e aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina. Já ficando lotadinho, meu irmão. Do paisando vai jogando a mãozinha em cima. E joga essa mãozinha, e joga essa mãozinha. Quem torce pro papão, joga a mãozinha em cima. E bate na palma na mão, e bate na palma na mão, e bate na palma na mão. Será se tem alguém do clube do Remo hoje aí, tem? Tem alguém do clube do Remo hoje aí, tem? Só quem é do Leão vai jogando a mãozinha pra cima. E bate na palminha, galera do Leão, galera do Leão, vai. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso leão. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso leão. E a galera do Leão dá uma vaia no paixão aí pra mim que eu quero ver. E a galera do papão vai jogando a mãozinha pra cima. E bate na palminha, e bate na palma da mão. Bate na palma da mão, ai. Quero ouvir! Quero gritar campeão. Vamos pra cima, papão. E o quê? Quero gritar campeão. Vamos assim, na pressão. Vai, vai, na pressão. Um, dois, três, tá valendo! Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. O Luanzinho é bom. Chão, vai! É preço pra todo lado, preço pra todo lado, preço pra todo lado, preço pra todo lado. Dá preço pra todo lado, dá preço pra todo lado, dá pressão. E vai jogando a mãozinha pra cima, vai na pressão, vai, vai na pressão. Eu falei pressão! Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pressão. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pressão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. E olha meu parceiro da data, o legal da equipe da Ponte Preta. Aí é o Rudual, ele tá no Interson. E vai jogando essa mãozinha pra cima, pra cima, pra cima. E bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha. E bate na palma da mão e joga a mãozinha pra cima. E toma, caqueado. E toma, caqueado. E toma, caqueado. 5, 4, 3, 2, tem que ser agora, vai! Aqui é Interson, o respeitado e consagrado arrebentão de Curuçá. Tá valendo, meu Inter! Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo. E as novinhas vão quicando e vai. Morena jogando, Dorinha jogando. Vai, parabéns novinha, tu ganha o troféu do ano. E olha meu parceiro Dudu. E aí Dudu? Bora na pressão. E olha minha equipe XX também ali com a gente. Obrigado a vocês pelo carinho. O time Interson hoje tá na manha. Pra mim você é número nome dele, vai. DJ Luan. É, DJ Luan. Aceita, meu amor. Bora, Luan, mão aliviada. Essas malandras, as sonhadinhas. Que só quer pau, só quer. Só quer pau, pau, pau, vem pra favela. E o quê? Fica doidinha. Então vem sentando, então vem sentando, então vem sentando, então vem sentando, então vem sentando, então vem sentando, então vem sentando, então vem sentando, então vem sentando, então vem sentando, então vem sentando, então vem sentando, então vem sentando, então vem sentando, então vem sentando, então vem sentando, então vem sentando, então vem sentando, então vem sentando, então vem sentando, então vem sentando, então vem sentando, então vem sentando, então vem. Colãozinho é na pressão, e colãozinho na pressão, colãozinho é na pressão, vai! Intersom, o arrebentão de Curaçá! Vai na pressão! Vai, vai, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma, vai, toma, vai, toma, vai, toma, toma, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma, vai, toma, vai, toma, vai, toma, toma, vai, vai. Nossa, muito legal, galera. Dia 17, 18, é claro. Que ação aí da Ponte Preta, é isso? É? E o som pra comandar o som do Flamenguinho, é isso? Bora na pressão, bora, bora na pressão. Eu quero ouvir quem sabe, quem sabe, quem sabe assim, ó. Quem sabe, quem sabe, quem sabe. Canta, canta pra mim, vai! Ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Pra desafiar, não tô entendendo. Mexeu com o DJ, mas tem que mostrar o talento. Vai lá pro Elipé, baile de favela na Maconha. Baile de favela na São Rafael, é. Baile de favela e os manos preparados tudo pra dançar com ela. Lá vem mais uma, vem mais uma, vem mais uma, vem mais uma. Hoje eu sou o resultado do seu desprezo, do seu descaso. Isso faz me sentir como um beija-flor procurando flores. Será que errei em ter te amado, em ter me entregado? Te amei, mas você não levou a sério. Não sou o super-herói. E a galera? Tenho um sentimento. E vai cantando! Cantando. Que é natural, que o amor e isso... vem. Vai, vai. Acabou o amor e o que eu vou fazer? Diz que é natural, que amores vão e vem. É muita onda, intenção, na pressão, na pressão, na pressão, na pressão, na pressão. Vai, vai, vai, vai. Vai. Bora começar. Jorginho do BN com a gente. Obrigado a você, Jorginho, pelo carinho. Tá curtindo o ingresso hoje, meu irmão. Ele tem a nossa ligação. Respeitado e consagrado arrebentão de Curuçá. Quero ver quem conhece a senhora. MC Troinha, eu vou sim, mas eu tenho uma ideia melhor. MC Troinha, eu gosto da fuleiragem. nosso amigo parceiro Iago, também ele, o Alex, também lá do Alão, também tá com a gente. Obrigado você aí, Boriô. Parceiro Macio, grande Macio. Com a imponência da batida do papai. Vai. E treme tudo quando o som do batidão. E vai dançando. Sacode o médio. Tem que rasgar a porra desse grave do paredão. Vai, vai. Vai descendo. Vai. Vai descendo. O Godzilla tá lançando essa dança. A mina tá nada joga da roupa. Toca a corneta, sacode o médio. Tem que rasgar a porra desse grave do paredão. Vai descendo. Fala, meu parceiro Zezinho. Sobe. O homem já tá nada, meu irmão. O rei. Sobe. É o rei, é. Inter. Vitinho Sá. O empreendimento sonoro. Feito especialmente pra você. É Lua, bora fazer dançar. Bora, senhor. De pijama, maquiada, desbocado, educado. Agora quero ver você. Exagerado, sim. Sou mais você que a maior prova de amor tô te mostrando. É tá com você aqui do lado, apagando o contatinho. Se eu aceitar essas flores que você mandou, não pense que já vou lhe perdoar. Uma lua e um bom champanhe vão faltar se eu aceitar. E olha todo mundo curtindo, bem legal. Você... Aí, nessa de novo, também está com a gente. Obrigado a você pelo carinho aí, ó. Curtindo com a gente, tá só na manha. As lágrimas que derramam. Tá do herói, tá no Interson. Interson. Não sabe andar. Flores não sabem chorar. O nosso amiga Dona Núbia, ela é Ângela, tá com a gente, obrigado, você tá curtindo. Interson. Vou perdoar seus erros a me amar. E a gente tá ligado, vai levando assim pra galera, só na manhã. Tocando de tudo pra todos hoje aqui no Niterói. Tá bacana demais, a rapaziada tá chegando. Curtindo com a gente, tá dançando. Todos os meus segredos foram armas pra você. Príncipes sei que não existem, mas em você acreditei. Entreguei por inteira. Te amei e a mais ninguém. Meu coração machucado desacredita em você. Se eu aceitar 18 e 19 de agosto, o novo Mega Sound do Meio, tá ligado? Da ilha de São Miguel, mais uma que vai arrebentar geral, meu irmão. Uma lua e um bom champanhe vão faltar se eu aceitar essas flores que você manda. Bora começar a beijar. Não pense que vão fazer eu esquecer as lágrimas que derramei por você. Flores não sabem amar. Flores não sabem chorar. De ontem, meu irmão! E eu te amo, muita gente sabe. Eu já dei prova em forma de book. Quem olha pra mim não vê mal. Galera, meu irmão, já subiu lotando o salão. Casa, já dançando, do jeitinho que Luan gosta. E daí, se você é gostosa, se você sobe e desce na festa, se você tá virando tequila, não me interessa. Sabe por quê? Faz gostoso e ainda põe leite condensado. Acha só filé, viu? Sabe por quê? Você não me bicha. É que eu misturo romance com safadeza. DJ Luan. Sabe por quê? Eu não te largo. E aí, DJ Luan? Olá, DJ Luan. Condensado. Sabe por quê? Você não me deixa. É que eu misturo romance com safadeza. Interson. Interson. Pede, eu faço a gente balançando o quarto. Então vai me beijar. Pede, eu faço a gente balançando o quarto. Equipe Jojo com a gente, vem pra ali, obrigado você. Pede, eu faço. Ele é da golada, eu vou te contar, meu irmão. Tá todo mundo tá na área, tão gostinho. Vai me beijar. Pede, eu faço a gente balançando o quarto. Oi! Banda 007. Pensando bem, vocês se merecem. Mas a sua história não vai acabar bem. Pois aqui se faz, aqui se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. E já agora eu vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera. Ela tá livre como um passarinho. E olha, beijo, beijando, só no banho, vai. Poder ficar contigo. E o dele? E alô? É? Oi, nego. Oi? Tudo bem contigo? Tudo bem. E aí, deixou? Só liguei pra quê? Divertido. Divertido? Me trair. Oi, meu amor. A boca, pois estava. Pra cima, garoto. Ele sim, me falou da lingerie. A que eu comprei pra ti. Tanto que eu te dei. E te confiei. Mas onde que eu errei? Sua ingrata. E olha meu parceiro Rafael do Mitrião. Aí do Palio Cachorro também tá com a gente, Javinha. Um abraço pra você, meu grupo. É nossa fita, viu, Aninho? Hoje o Luan lembrou de você aqui no Interson. Segura, Ravi. Pensando bem, vocês se merecem. Passando o Thiaguinho da Pratinha, hein, Thiaguinho? Não vai acabar bem. Pois aqui se faz, aqui se paga. Ela foi influenciada por causa de uma... Você é meu parceiro. Uma amiga. Escuta o CD do Interson direto. Eu vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera. O Thiaguinho, olha o Zezinho aqui da sala, mano. Tá livre como um passarinho para poder ficar contigo, baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar. Yeah. Divertido. Divertido. Me trair. Eu me trair. Cala a boca, pois estava aqui. Quando ele sim, me falou da lingerie. A que eu comprei pra ti. Tanto que eu te dei e te confiei. Mas onde que eu errei? E a mulher? Sua ingrata. E detalhe, viu, Gigi? Sábado e domingo que vem, estaremos aí no quilômetro 22, que liga a rodovia Castanhal, Terra Alta. E o nosso Interson vai estar fazendo por lá uma grande festa. E você pode chegar junto com a gente. Vamos lá, se ligando que é o Inter. Tamo na área aqui, meu irmão! Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou. O mesmo corte de cabelo, tentou. Vou te contar aonde ela errou. Espera aí, vai. Ela errou. Quando o beijo não me arrepiou, quando o abraço dela não encaixou. O nosso amigo parceiro Léo da Lumbra Eterna. Ele também tá com a gente, obrigado a você, viu, Léo? Obrigado pelo carinho, meu amigo. Ela quase ficou entre você e eu. Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar, a distância do quase é tipo ir de volta daqui até Marte. E o quê? Se Deus fez saudade de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. O nosso amigo do Mitrinho é o Dudu e a Lica. É do Gudu Aldo, bem está com a gente. Obrigado a você, viu, Murilo? Deus fez saudade de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. É? É uma minha, outra dele. Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou. O mesmo corte de cabelo, tentou. vou te contar aonde ela errou. Aí o Dijinho já não é. Ela é. Do Lirinho, ela tá curtindo com a gente, bacana. Aqui na quadra do Brasil, hoje em dia. Só filé lá, tá chido, meu irmão. E ponta a ponta, tu não me deixa. O erro dela é não ser você. O meu parceiro do DJ Patrick tá rodando ali, Patrick. Quase ficou entre você e eu. Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar, a distância do quase é tipo ida em volta daqui até Marte. DJ Luan. Se Deus fez outra de você, Interson. Tá decorando a casa dele, ele não vai deixar descer. E toda a minha equipe Força Bruta também ali com a gente. Obrigado a vocês pelo carinho, tá bom? Tá curtindo com a gente, toma área, toma manha. Tá decorando a casa dele, ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. Olha o time da panelinha, tá com a gente também. Obrigado a você pelo carinho. Lá vem mais um. So many lovers, too many nights. Face in the mirror that keeps you alive. So close together, so far apart. I'm so afraid without you. Assim, meu irmão, vou te contar. E tá uma loucura, vai. Ray on the river, I never cross. Wind and the ocean, the feeling is lost. I still believe that you cry for me. Will I survive without you? Like a fool, I was waiting. O nosso amigo parceiro André, e ele é primeiradão também ali com a gente. Obrigado você, viu, André? Ele é da Cidade Nova ali com a gente. Obrigado você, Bruno. Vamos começamos já deu top aqui no Interson. Foi tanto que eu te amei. O Arrebentando Pará. E não sabia que pouco a pouco eu. Fala, meu parceiro Ricardinho, você entra com beijinho. E aquele louco amor inesquecível, tira do coração, é impossível. Eu te amo. Bora girando! Só não pode parar, Luzinho, vai. Meu orgulho caiu. Quando subiu o álcool, aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar o chifre no asfalto. Interson. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade num querosene. Ou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. E olha meu parceiro Marinho, maldito sentimento. Marinho das produções. E aí meu parceiro Marinho da Pedrinha, grande Marinho. Abraçando as garrafas. Chega no conceito, vou te contar, viu, Marinho? Companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca... E aí, turma? Você bebida não ameniza. Vou te contar que dá só o filé hoje, viu, beija? Do jeitinho que não angosta, vou te contar. Com gasolina. Banda 007. Lá vem mais um! Ela só quer encontrar um coração partido. Isso é bacana, né? E também já tenha sofrido por amor. Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela. Juntar a minha tampa com a panela dela. Temperar a nossa vida ainda mais sabor. Oi, pessoal! Eu tenho um abraço pra te dar. Interson! É que leve aí eu vou, você vem aqui buscar. Te prometo não te prometer nada. Não faz sentido te dar casa comigo. E só avisando, galera, também tá ligado que o nosso Réveillon vai ser no Maranhão, meu irmão. Mais uma vez o Interson rompendo fronteiras, garoto! Vamos fazer o juramento do dedinho. nosso amigo parceiro Marcel. E ele ali com a gente, dando comestinho, viu, Anil? E a primeira dama também tá do ladinho. Claro, garoto. Então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura, a gente sela com seu ginásio! Eu não sabia que sabe dançar agarradinho, bem coladinho, ué. Cola com ela agora que tá valendo. Um, dois, três, vai! Agora o que me resta são meus pensamentos, suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar. Não pude evitar. Interson, a dor, o super-herói arrebentão. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais. DJ Luan, e voltasse atrás. Por isso escrevi esta canção. Pra poder te falar. Aí o Luan vai tocando assim, ó. Palavras que toquem seu coração. Do jeito que a galera gosta, liga só. Procuro sem saber aonde está. E o meu parceiro Negão, olha aí com a gente aí, Negão. Lindo de corpo. Querida Mary, eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais e voltasse atrás. Cadê? Oi, meu amor! Por isso, tá longe pra cacete. E esta canção. E aí, Dudu? Eu fiz pra poder te falar palavras que toquem seu corpo. Te falo do que besta, não. Te procuro sem saber aonde estás. Grito por seu nome sem parar, sem saber onde vou. Te amo e peço pra voltar pelo nosso... E olha meu parceiro Maurício do meio. GDB, tá ligado ele, hein? Silvani também aqui com a gente, passarinho. O Léo, tá no nome eterno, meu irmão. Tá todo mundo com a gente. Obrigado você, Maurício. Ano Martinho, o meu parceiro Maurício, o GDB também tá com a gente. Obrigado a você, viu, Maninho? Um abraço do Luan. Bora girando, se liga assim, ó. Oi. Por isso escrevi esta canção. Do jeitinho que ele gosta. Eu fiz pra poder te falar. Fala, Ceci! Lá vem mais uma. Vem. Imaginando assim, ó. Sei que quando eu me for, você vai chorar. Aí o JP grita: uhul! Porque eu vou para sempre pra não mais voltar. Yeah. Yes. Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo. DJ Luan. Essas músicas eu vou te contar, viu, Maninho? E a gente passou. Dá vontade de dançar. E a gente se amou. Você está dividida, eu posso entender. Mas sei que esse outro não ama você. Aí o cara só te faz o quê? Só te faz chorar. E o quê? Só te faz sofrer. E olha a minha X externa com a gente, obrigado a vocês também pelo carinho. É da Golada também tá com a gente, obrigado a vocês. Mas é da Cidade Nova, tá ali também. Então vamos lá, se ligando! E alô, minha equipe Black Story! Don't cry, baby, don't cry. Ai, do Chora, do Chora. E aí, Jojo? Não chore mais, meu bem. Don't cry, baby, don't cry. E não chore mais, meu bem. Parceiro Marcel também ali com a gente. Obrigado a você pelo carinho, viu, Marinho? Não chore mais. Imagina. Quando eu não quero amar mais ninguém. Oi! Se estou com você, eu me sinto bem. Você é o amor que sonhei pra mim. Baixando beijo, dá só na mãe. Fica comigo. E eu? Eu vou te amar por toda a vida. Baixando Jojão, tá pegando tudo de não vivaço, não tá, Jojão? Irmão, pelo amor de Deus. Meu doce mel. Yes. Me abraça. DJ Lua. Preciso de você. Intersom. Pra me aquecer durante as noites de frio. Estar com você é como um sonho. Lotadinho do jeito que a gente gosta. Não quero acordar. Aí tu. Fica comigo. Mas Luan gosta mesmo, é? De fazer a galera dançar. Dança! Tanto quanto a gente se amou, e de tudo que a gente passou, apesar de tudo a gente foi feliz. Ou se está tocando a nossa canção. E olha meu parceiro Daco, também trigal das marcantes. Ele, o Barro, o Diego, também aí. Parceria sempre, né, Maninho? Claro, fechada, cravada. Toma-te! E aí, meu herói? Que a gente vai se tocar. E aí, ela vai descendo hoje aqui no Uniteua. Aqui na quadra do Brasil, questão do Brasil. E a gente só tem que agradecer mais uma vez o nosso papai do céu e toda a produção aí do Brasil por ter confiado no nosso trabalho. Valeu! Ou quem sabe não queira lembrar. Só que até hoje eu não esqueci. Tanto quanto a gente se amou, e de tudo que a gente passou, apesar de tudo a gente foi. Isso é a hora de agarrar ela, né, meu irmão? É. Ou se está tocando a nossa canção. E vamos. Vamos dançar. Faz de conta que é a primeira vez que a gente vai se tocar. Vou pra machucar, a gente vai fazendo machucar. Bora, Luan, deu ver? Oi? Não alivia de jeito nenhum, Luanzinho! Foi demais o que passou. Eu pensei que o nosso amor não fosse acabar assim. Por isso eu estou aqui. Foi um tempo cheio de emoção. Aê. Te amar e ser feliz. JP da Lubitec, fala meu Jota. Foi mais que um sonho. O que é bom não pode acabar. Mais uma vez vamos tentar. Aqui é o super-herói arrebentão. Não posso esquecer. Nosso amor não pode morrer. E eu te peço só mais uma, vai. Me dê outra chance, meu amor. É ou não é? Yeah. Nosso amor. Açaí, Machi. Vagina! Sequência, vou te contar, viu, Murilo? Sequência pra dançar. Oi? Só que tudo acabou. É melhor desistir de mim. Cansei de sofrer. Quero um companheiro que me leve, que me dê amor. Você saberá. Seus amigos me falam. Hoje aqui é assim, mulher com mulher. Vai dançando. A Xara não tá afim de dançar hoje, não. Isso. Te contar. Vou sofrer, vou chorar, mas eu volto. Eu sei que tá lotado o salão. Que você deixou aqui dentro de mim. Olha aí, tá vendo? Só começou a jogar o chapéu. Daqui a pouco tira a roupa e tudo. Dia, é Dondô. Fala, meu parceiro Dondon, um abraço do teu brother. DJ Luan. É nóis, na fita, garoto. Aqui é aqui no Intersol. Só bem, Danilo. Não alivia, não alivia. Um top aí, Jô. Tô vivendo. Eu quero com você. E bora, senhor. Viver momentos mágicos. Opa! Momentos de amor. DJ Lua. Momentos que façam marcar. Intersom, Intersom. As nossas vidas. O Arrebentando Pará. Intersom. Dance comigo. E a galera vai. Fique comigo. Essa coisa que dá valor, vai. Mais uma vez. E eu. Quero dizer te amo. Eu amo você. Olha meu parceiro Ricardinho ali com a gente também. Obrigado a você. Tá curtindo, tá na mãe, tá na manha. Tá na moral aqui, meu irmão lindo de Deus. Se liga, Jô. A ilha de fora, garoto. Festa começou. Eu estava tão triste. Nível, tá legal? Do meu parceiro Zezinho, aí de Curuzá, e a galera do Icuí também, tá legal? Olha o Riquinho também, tá com a gente, Renato também, a Lene, tá todo mundo. Existe na minha vida. E aí, Jota, pegaram! que é nós e o resto é o resto. Interson. Mais uma vez. E eu? Quero dizer te amo. E eu. Amo você. DJ Luan. Amo você. Pra cima, maestro DJ Luan. Detona suas tops do momento, meu DJ. Deixa comigo! Tocando as melhores pra galera dançar. Bora começando no Mingão. Oi! É no silêncio da noite ou no raiar do dia. E açucado! Quadra do Brasil, meu irmão, vou te contar, viu? Dia, eu vou te conquistar, Maria. As horas vão passando e eu começo a pensar. Fico imaginando se tens outro em meu lugar. E aqui o frio é quente, o calor é gelado. Oh, linda Maria, eu ando apaixonado. Maria, Terezinha, Maria. Maria, Odisseia, Maria, Marinéia, Maria, tu és a minha Maria. Bora girar! Oi! Bora tocando o que a galera gosta de dançar, do jeitinho que tá bacana. A galera vai descendo, vai pegando a mulher. Vai descendo, se ligando. Mijador com mijador. Tá valendo. E aí, Zezinho? Vai! Eu sou. Vou descendo pra Curuça. Sou canoeiro, eu sou. E eu vou descendo é pra Curuça. Sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem parar. E o quê? Sou canoeiro. Marcelo Negão, e aí, Negão? Sou canoeiro, eu sou. Toda comissão com a gente, Juri. Vai! Sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem parar. E aí, irmãozinho? Olá, DJ Luan. Vou bem ligeiro, remando sem parar. Já tô na área, viu? Já tô. Olá, DJ Luan. Oi! É hora de dar show. Chá comigo! Soube mais ou menos assim, ó. Eu vim aqui só pra te ver. O quê? Ó, meu amor. Oi, meu amor. Eu tô ligado em você. Eu tô que tô. Yeah. Yes. Eu vim aqui só pra te ver. Uhul! Ó, meu amor. Pra cima, garoto. Eu tô ligado em você. Eu tô que tô. O meu coração já não suporta a solidão. Cara, que sozinho só. E olha, meu parceiro Robinho. E olha ali com a gente também. Obrigado a você, viu, Robinho? Tá. Hoje no Interso, hoje no Interso, hein, maninho? Só dá uma chance, Eero. Dá uma chance, por favor. Os meus panelinhas. Também tô com a gente. Obrigado a você, hein, panelinhas. Lá do meu setor, da Águas Lindas, Eero. E aqui só pra te ver. E vai dançando. 5, 4, 3, 2, tá valendo! Inter. Na da janela, fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela. É. Eu preciso me entregar. E o meu? Oi, meu amor! Dá meu carinho pra ela. O meu parceiro Maurício do Vitrial. GNB também ali com a gente. Obrigado, você, Maurício. Vou dar todinho pra ela. E o quê? Só pra ela. É só dela. É? É só dela. Só pra ela. É só dela. O meu parceiro Maurício dos Maniosos. E ele também tá com a gente. Obrigado, você, Maurício. A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela. Eu preciso me 18 e 19, aí na Ilha Tregal de São Miguel. Vai receber o novo Mega Cyber, meu irmão digital, DJ Célio Prezão. E meu parceiro DJ convidados também, mais uma que vai arrebentar. É só dela, é só dela. E vai no caqui, vai no caqui, vai no caqui, caqueado e vai dançando. E pega a gatinha e vai pra lá e pra cá, vai pra lá e pra cá, assim ó. Vai detonando! No caqueado, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Uma história, uma menina que eu tinha que adorava jerecar. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só no jerecar. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jerecar. E vai, e hora do Bitrigal, a gente quer parabenizar o nosso grande amigo e parceiro Isaías Monteiro. É de Gurujá também, 52 aninhos, meu irmão, hoje. Vou te contar, Isaías. No caqueado do Zinho. Então, mano, ui! E olha meu parceiro Rafinha. E aí, Rafael, abraço pra você, garoto. E ninguém na minha vida desse jeito que tá toda hora fim de jerecar. Parceiro Léo do Lubra Terra. E ele também tá com a gente. Obrigado a você, viu, Léo? E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim. Só queria jerecar. A onda é. E vai, e vem, e vem, e vai. E vai, e vem, e vem, e vai. E vai, e vem, e vem. DJ Luan. Você não para de dançar. Príncipe Negro é o som. Já estamos ligados, Bélia de Fora. Iriniteu, a quadra do Brasil. Príncipe Negro é o show. Você não para de dançar. Príncipe Negro é o som. Agitar. Toma! Toda vez que eu escuto, sinto o povo estremecer. A verdade é que eu sou o maluquinho por você. O jeito todo carinhoso, tão gostoso. Se entrega a paixão que faz você dançar. Príncipe Negro, o som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão. E é pra dançar, vai. De quem é de eu, sou e de Elson. Vão tocar seu coração. O som que faz você lembrar de alguém. E olha meu parceiro Marcinho. De quem é de eu, sou e de Elson. Vão. Fala Robinho, garoto. Sinta esse amor. O som que encanta. O meu parceiro Maurício também ali com a gente. Falei você, viu, Maurício? Só de boa, só de boa, só de boa. Príncipe Negro vai tocar. Intersom e Lojas Santa Fé. As verdadeiras tradições de Curuçá jamais serão esquecidas.